bodocó. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo no matulão, trouxe um gongue no matulão, trouxe um zabumba dentro do matulão. Jot, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe um triângulo no matulão, trouxe um gongue no matulão, trouxe um zabumba dentro do matulão. Jot, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão. Triângulo no matulão, trouxe um gongue no matulão, trouxe um zabumba dentro do matulão. Jot, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meu matulão.